E essa eu tive o prazer do meu parceiro Léo Magalhães gravar seu novo CD. É sucesso, então vamos cantar. E pra curar essa dor, só cachaça. Vou tentar te esquecer. Traz pitur com limão pra lavar o coração. Só sabe sofrer. Vivi uma vida de ilusão e mentiras. Agora vou beber. A dose já tá na mão. É muita sofrência pro só coração. Arrocha! Pitu pro povo. Três. Chora esse saco de uma. Depois de tantas promessas, coração em festa, te amei demais. Abandonei todos os amigos pra ficar contigo, mas fui incapaz de perceber que a mulher que eu tava amando tava me ferindo, me apunhalando. E eu feito idiota, bobo, inconsequente, nada apaixonado, jogado e carente. E pra curar essa dor, só cachaça. Vou tentar te esquecer. Traz pitu com limão pra lavar o coração. Só sabe sofrer. Vivi uma vida de ilusão e mentiras. Agora vou beber. A dose já tá na mão. É muita sofrência pro só coração. Oh!